5218, deixa para 2 mil pés, QNH 108, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Portaria no localizador, 35218. Mais 8 desses está para o nível 050. 050, 3x2. Outro 070 no solo ao 07, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Esperado, com. 19 azul, 4070. Espera da pista no zero, via Índia, Alfa no ponto de espera, chame a torre, 118, décima 95, assiste no zero, 18. 18, Índia e Alfa, 1895, ponto de espera, boa noite. Solo Salvador, azul 4070, livrou a pista. Azul 4070, táxi via Alfa, reportagem das Juliette. Taxi Alfa, reportar antes da Juliette, azul 4070. Pouso, que na minha 3 ou 0. Está 3858, aproximando da Juliette, vai manter a espera. Negativo, 3858, ingresso Juliette para o 02, agilizando na medida do possível. Juliette para o 02, agilizando, quente. Todo meio no 3 após o pouso da Airbus da Cianel, a Lima tem pistão no zero. A Lima tem não no zero, no 3. Passeio 70, Juliette 01 é o portão. Juliette 01 no portão azul 4070. É 3 no 0 no solo 09, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Só para confirmar a provável saída para Natal, 103662. Via Pêndulo 1 no 0, saída prevista Pucca, transição Ziparo, TAM 3662. Pucca, Ziparo, muito obrigado. Trip 5218 no localizador. Trip 5218, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite. O TRIB 5298, 5218. TRIB 5298, 18, Kenegal 908, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aproximação, aguardando pista livre, o TRIB 5298. Gol número 3, autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. TRIB decolagem da 10, gol 613. Táxi? Pronto para o táxi. Com 115 a bordo, 3 horas 40 de autonomia, altera na Galeão. Gol no 885, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Livre táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, quando pronto, 1895, com 1018, gol no 885. Gol número 3, decolou zona 2, chama agora o controle na frequência 1208, boa noite. 208, boa. Pronto, copy. Tá pronto, tempo 87. 75827, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5455 no transponder. Você pode controlar a presidência do código transponder, por 5827? 5455, 5827. 5457, obrigado. Então, autorizado nível 360 para o Galeão, decolada 10, curva direita da EL, linha da Bridge, eu peso 10. Controle 1208, aciona 5455, 5847, posição 4. 5827 da web, correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Chamada pronta, 5827. Vicente, mantenha o ponto de espera, tráfego na curta final. O ATR da tripla após o mesmo, a linha mantém, gol no 885. Após o tráfego na curta final, a linha mantém, gol no 885. Tico 218 no solo, usando 5, libera a direita, chame solo 129. 18, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 9895 ou 1398. Salvador, boa noite, com 398, estabilidade Dex aí. Boa noite, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, 120 graus, 109, 1398. Boa noite, pista livre, 398. 28, livrando, você escuta. GP5218, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, remota 13, parte principal. Táxi via Alfa, Juliette, para remota 13, 885, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, pista no zero, boa noite, 85. Não. 85 decolou, zona 8, chame controle em 1208, uma boa noite. 1208, boa noite, 85, boa noite. 1398, livre pouso no 0, vento 120 graus, com 109, 1398. Autorizado pouso no 0 com 398. Controle Salvador, boa noite, gol no 885. 1885, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, gol no 885. Chame Centro Recife em 1260, alterno 128.8. 1260, 288, gol 613. Uno 398, solos 20, libera direita, chame solo e 1209. Direita 209, 1309. Solo, boa noite, bono 398, livrando a sua escuta. Táxi Alfa, Juliette 09 é o portão. Alfa, Juliette para o nosso voo 398. Salvador, é o TAN 3662. Estamos no portão 8, dentro daqui. Solicita Natal, nível 370. TAN 3662, informação em curso agora Romeu, Natal autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição ZIPA, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-6-2 no transponder. Informação Romeu, nível 370 aprovado para Natal. Decola da 1-0, curva esquerda, PUCA, ZIPA, intercepta Pêsulo 1-0, segue rota. 1-2-0-8, controle 5-4-6-2, da 3662. TAN 3662, correto, portão 8, chama pronto, spec saneamento. Chamará, 3662. Salvador L5827, posição 4, acionamento pushback. Objeto 5827 autorizado, reporta ataque. Está autorizado, 5827, reporta ataque. Então, o Edson está pronto para o táxi 130, a bordo 335, alterna Guarulhos. Webjet 5827, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 8, mão voo. 1-0 no 8, Índia Alfa, ponto de espera 18.95, 5827, da web. Salvador L5827, ponto de estar no 1-0. Estou autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 130, 1-0-9, o Web 5827. Alinha e decola 1-0, Web 5827. Salvador, Chanel 6310, formação Romeu 350, Recife. Chanel 6310, informação em curso Romeu, Recife 350, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Escuta. Web 5827 decolou os 31 no chão do controle em 1208, uma boa noite. 208, boa noite. Controle Web 5827, boa noite. Contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, lá da El, o 5827, a possibilidade de voar vida? Ao cruzar 2000 pés, afirmativo, Web 5827. 7, prodilenda, 5827, cruzar 2000 pés. Chanel 6310, pronto, copy. Chanel 6310, autorizado Recife, nível 350, via Permisk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5460 no transponto. Autorizado 350, Upper Whisk 58, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, 208-454-60. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, pushback, saneamento, chama 6310. Chamarei. Salvador, é o azul 4071, no centro da Romeu, 3360. Vai chamando o solo? Azul 4071. Azul 4071, informação em curso a Romeu, Campinas, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5466 no transpondo. Autorizado Campinas, nível 360, sistema 0, saída com curva direita, da El, Leda, depois Bridge, antes do Lula no meio, depois segue como rota do plano de voo. Controle Salvador 1-2-0-8, transponder 5466, azul 4071. Azul 4071, correto, me confirmando, portão 01? Portão 01. Sim. Azul 4071. Ciência 01, chama pronto para o inspecionamento, azul 4071. Tá barato, direto, azul 4071. Voo no 889, informação em curso a Romeu, Galeão nível 360, pronto, copo? Voo no 889, autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 190 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5465 no transponder. 5465. Autorizado 360 conforme rota de plano, decolando 120, curva direita da El, Leda, após direita. Pêndulo 190, controle 120 decimal 8 e aciona 5465 ou 1829. Voo no 889, correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento. Pode parar, né? 889.